Meus irmãos, esta é a terceira e última parte desta introdução à série de estudos deste semestre sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós não vamos esgotar o estudo sobre os motivos por que vamos nos aplicar a conhecer mais a Jesus. Nós não vamos esgotar as razões porque precisamos, porque devemos nos aprofundar no conhecimento das verdades acerca da pessoa, da obra de Jesus Cristo. Nós não vamos parar nunca de aprender mais sobre quais são os detalhes de Jesus que nós precisamos aprender para uma mudança do nosso caráter. A vida inteira nós vamos estudar isso, mas num propósito, num alvo específico para esta temporada, nós estamos expondo para nós mesmos alguns motivos, algumas razões que já nos movem do lugar onde estamos para algo a mais, para uma conquista a mais na verdade, no conhecimento, nas experiências com Jesus, transformando nosso caráter, nos tornando mais parecidos com Ele, como já vimos nas duas ministrações anteriores, a fim de que os homens deixem de ter o coração obscurecido, vivam nos seus questionamentos, nas suas argumentações infrutíferas, a fim de que os homens deixem de viver segundo a mente enganada, a mente corrupta, a natureza pecaminosa, como vimos em Efésios. Queremos que as pessoas à nossa volta sejam salvas, alcançadas. Portanto, precisamos revelar a elas Jesus. E temos visto, temos aprendido que não revelamos Jesus por um estudo teórico, por uma discussão teológica. Não revelamos Jesus por um convencimento de um sistema religioso, por uma catequese de doutrinas e procedimentos religiosos. Nós só comunicamos Jesus às pessoas. Nós só apresentamos Jesus às pessoas se Ele estiver vivo dentro de nós. Se a nossa vida for governada por Jesus, as pessoas saberão quem é Ele, como é o seu Rei, e receberão da sua graça, do seu amor, através de nós. Agora temos estudado também que a prioridade de Deus não é uma obra através de nós. A prioridade de Deus é uma obra em nós. Portanto, nós precisamos conhecer a Jesus, nos aprofundar no conhecimento de Cristo Jesus, porque nós precisamos ser moldados, forjados à imagem e semelhança dele. Se o nosso caráter, se as nossas palavras, nossa personalidade, nossas decisões, nossas atitudes, nossas ações e nossas reações não se tornarem cada dia mais parecidas com as de Jesus, nós vamos viver de uma forma terrível nessa terra e ainda sem a certeza de salvação, ainda sem a certeza de termos por toda a eternidade vida com Deus. Portanto, nós precisamos conhecer mais a Jesus para que Ele trabalhe no nosso caráter. Sem o conhecimento das características de Jesus, é impossível ser seu discípulo. É impossível ser um seguidor, alguém que se torna parecido com Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus mais profundamente. E ao conhecê-lo, de fato, nós vamos tendo nosso caráter mudado, o fogo de Deus dentro de nós, o governo de Cristo Jesus sobre nós, e então nossa vida é transformada, viveremos o propósito, a vontade eterna de Deus, viveremos a graça que Deus tem para nós nesta terra, e viveremos convictos, certos, seguros de uma eternidade com Ele. E por causa dele em nós, mudando nosso caráter, nos fazendo mais parecidos com ele, as pessoas o conhecerão e a obra de Deus será feita. Em João, capítulo 3, verso 16, nós lemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a este mundo para nos dar vida, vida eterna, vida em abundância. Se não temos vida em abundância em alguma área do nosso ser, da nossa família, da profissão, do trabalho, do coração, da alma, falta Jesus. E para aplicarmos Jesus, como vimos no estudo anterior, precisamos conhecê-lo. Versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crer não é apenas um entendimento intelectual. Se você perguntar a alguém: você crê em Jesus? Todos vão dizer: creio. Mas esse não crer aqui significa não seguir, não estar debaixo do seu governo, não buscá-lo de fato como Senhor absoluto da vida. E nós precisamos conhecer a Jesus, e nós queremos conhecer a Jesus como Senhor absoluto sobre nós. É interessante quando estudamos a história dos cristãos em Roma, a história dos cristãos na Idade Média, nós vemos que o principal motivo deles serem trucidados, martirizados, e muitas vezes em espetáculos diante de 100 mil pessoas na arena de Roma, no Coliseu, eles eram brutalmente assassinados ou comidos por leões ou queimados vivos, pregados aos postes dentro daquele Coliseu, simplesmente porque eles decidiram proclamar Jesus como Senhor. Era uma saudação comum, necessária, obrigatória entre todos em Roma e em todas as nações que Roma dominava. Eles deveriam dizer uns aos outros, em todo o tempo que se encontrassem: salve César, ave César, Kyrios César. Kyrios César significa César é o Senhor. E as pessoas que começaram a conhecer a Jesus começaram a dizer: Jesus é o Senhor. E aquilo incomodou o maligno, incomodou o governo, incomodou os homens. E então eles eram desafiados: pare de dizer Jesus é o Senhor e diga César é o Senhor. E eles continuavam dizendo: não, Jesus é o Senhor da minha vida. E não apenas uma implicância com a frase de cumprimento, mas uma declaração de vida. Nós entendemos que Jesus é o Senhor da nossa vida e nós declaramos que agora Ele é o único Senhor da nossa vida. Embora isso não tivesse nada a ver com ter César como governante, na verdade isso resultou em um testemunho vivo do poder de Deus na vida de milhares de cristãos que, apesar de serem incendiados, não morreram, apesar de terem os leões famintos ao redor, não morreram, e também no testemunho de milhares de cristãos que morreram queimados, que morreram trucidados, que morreram violentamente, brutalmente, comidos pelos leões, simplesmente porque decidiram ter Jesus como Senhor. Não era só uma frase, uma expressão, era um padrão de vida, era uma mudança radical de vida. E hoje nós não temos leões, nós não temos postes, nós não temos condenação alguma e nós somos frouxos muitas vezes. Não apenas para dizer que Jesus é o Senhor da vida, mas para viver debaixo do senhorio de Jesus. E Deus está resgatando esta verdade no meio dos seus filhos. Deus está resgatando esta verdade no meio da igreja, o corpo vivo de Cristo nessa terra. Estamos proclamando cada dia mais que uma vida verdadeira como cristão é uma vida de discípulo de Jesus. E uma vida de discípulo de Jesus é alguém que tem o governo absoluto do reino de Deus. Estudar, ouvir o que ele diz e colocar em prática. Conhecer a Ele cada dia mais e colocar em prática. Aplicar a obra, a vida, o caráter de Cristo em nós, os ensinos, os mandamentos de Cristo em nós, para sermos cada dia mais semelhantes a Ele, vivendo debaixo do seu governo. Esse reinado de Cristo, esse governo de Cristo, ele se dá no entendimento de características do reino e da pessoa de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês três características. São conhecidas em todo o estudo sistemático, teológico, como três ofícios de Cristo. E o estudo sobre esses três ofícios de Cristo estabelece um alicerce, uma base sólida, por que precisamos estudar mais sobre Jesus. Já vimos que os homens precisam de Jesus. Já vimos que precisamos revelar Jesus aos homens. Portanto, nós precisamos demais do caráter, da obra de Jesus, transformando o nosso caráter. E estas três características, ou estes três ofícios de Cristo Jesus, nos abrem o entendimento para algumas verdades imediatamente aplicáveis na nossa vida. Jesus, Filho do Deus vivo, Deus Santo, com uma natureza 100% humana e 100% divina, Ele era 100% homem e era 100% Deus. Ele veio à Terra para um trabalho de redenção. Isto é, Ele veio à Terra um trabalho de resgate da minha vida, da sua vida, da vida de cada um que mora, que habita nesta Terra. Assim como o homem, servo de Deus, no povo escolhido de Israel, assumiu esses papéis no Velho Testamento, Jesus concentra em si mesmo, agora em perfeição, o cumprimento deste propósito prefigurado na nação de Israel através do profeta, o sacerdote e o rei. São três papéis específicos, claros, distintos, bem definidos, de profeta, sacerdote e rei. Nós estudamos o Velho Testamento e vemos que Moisés foi levantado por Deus como um profeta sobre a nação de Israel. E Moisés não só profetizou ao povo hebreu a libertação do Egito, como efetuou a libertação do Egito. Não só conduziu o povo para fora da escravidão, como também foi boca de Deus para trazer os mandamentos, os preceitos, os direcionamentos do Senhor. Como um profeta, ele trouxe ao povo a palavra de Deus. Trouxe libertação, trouxe crescimento, edificação e conquista da terra prometida. Assim, Deus estabelece no meio do seu povo esse primeiro ofício divino, profeta. É aquele que libera a palavra profética. É aquele que libera a palavra que constrói, que materializa todas as coisas espirituais na dimensão física. Todos nós precisamos de palavra profética. A Bíblia nos diz através do profeta que o povo, não tendo profecia, se corrompe. As pessoas, não tendo uma palavra de autoridade, uma palavra profética que libera bênção, que instrui, que direciona, que mostra que pode ir por esse caminho, porque lá na frente você vai encontrar o que necessita. Se não temos uma palavra profética da parte de um pai, da parte da mãe, da parte de amigos, da parte de líderes, da parte dos chefes, da parte de professores, se não temos a palavra de direcionamento, corrompemos nossa vida, nos perdemos. Não prosperamos. O que dirá então da palavra profética vinda de Jesus acerca das coisas eternas? Precisamos da palavra profética. E naquele tempo, o tempo do Velho Testamento, Deus enviava profetas. E os profetas traziam de Deus para o povo a palavra profética. Jesus encarnou esse ofício na sua vida nesta terra. E Jesus é o profeta da nossa vida. O segundo ofício que estudamos é o ofício do sacerdote. Vemos que depois de Moisés, Deus levantou Arão. Arão e toda a sua linhagem como sacerdotes recebiam as ofertas, as oferendas do povo e levava a Deus, apresentava a Deus. era a forma pela qual o povo se livrava da culpa do pecado. Era o ritual, o culto solene diante de Deus, em que o povo confessava os seus pecados e recebia, por fé, o perdão, a libertação dos pecados, através do sacrifício que era oferecido a Deus pelos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. Ele encarnou esse ofício tão bem revelado no Velho Testamento. Ele encarnou não apenas o ofício de sacerdote que toma a oferta da mão do homem pecador e leva a Deus, como ele mesmo declarou: eu serei a oferta. Ele é o Cordeiro que se deu. Ele é a oferta, não é uma oferta limitada, não é uma oferta reduzida, como a oferta que os homens levavam ao sacerdote apenas como um símbolo. Agora é a oferta perfeita. Ele mesmo é o sacerdote e ele mesmo é a oferta. Ele mesmo vai a Deus e diz: eu trago a oferta do povo pecador. E a oferta do povo pecador é a minha própria vida. Jesus é o sacerdote. Eu preciso entender que Jesus, no ofício de sacerdote, ele vem a mim para receber de mim oferendas. E eu preciso entregar a ele a minha vida. Eu preciso entregar a ele não só as minhas questões, os meus problemas, mas a palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu preciso entregar a ele todos os meus pensamentos, todas as minhas expectativas. Eu preciso ter isso como prática diária da vida. Eu preciso colocar nas mãos dele e entregar a ele os problemas da família, os relacionamentos, as dificuldades, as decisões, as dúvidas. Eu preciso viver entendendo que Jesus é o meu sacerdote. Terceiro ofício, rei. Nós vemos que Deus levanta um rei, o povo queria rei, então Deus levanta Saul, leva o profeta Samuel, unge Saul, e Saul é um rei segundo o coração dos homens, um rei grandão, bonito, vistoso, imponente, mas um rei segundo o costume dos povos pagãos, e assim também, um rei que não teme ao Senhor como deveria temer, desobedece a Deus, não vive debaixo do governo de Deus, desobedece e faz aquilo que não deve. Portanto, Deus retira Saul do reinado. Deus retira a bênção de sobre Saul. Deus levanta Samuel de novo. Samuel unge a Davi. E Deus agora estabelece um rei segundo o coração dele. Um rei simples. Um rei adorador. Um rei fiel à palavra do Senhor. Que apesar de todos os seus pecados, seus defeitos como homem, ia para o altar de Deus e se arrependia, pedia perdão e buscava de Deus todo o direcionamento. Então Davi se torna o maior rei de toda a história da humanidade. O rei que estabelece Jerusalém, a cidade da adoração, que reinaugura o culto, a adoração diante da arca, diante da presença do Senhor. Esse rei que conduz o povo pelos salmos, a servir e adorar ao Senhor com alegria. É a figura de Jesus. Jesus veio a essa terra para ser rei. Não um rei segundo o conceito dos homens, mas um rei diferente, um rei simples. Um rei que quer que sejamos completamente parecidos com ele. Um rei que não quer ser soberano, déspota, imperativo. Um rei que quer ser senhor, irmão. Um rei que quer ser amigo. Um rei que quer ser família. Jesus é esse rei. Mas muito mais do que entender que Jesus é rei, nós precisamos olhar para que, se Jesus é rei, ele precisa governar sobre a minha vida. Senão ele é rei de outros. E eu preciso que ele seja rei da minha vida. E eu preciso então do governo dele. E o reino de Cristo, Jesus como rei, ele vem para estabelecer o seu reino sobre nós contra o império das trevas. São três ofícios, são três funções claras de Jesus. E eu preciso entender, e eu preciso memorizar estas três características de Jesus. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. Jesus não é um profeta, Jesus é o profeta. Jesus não é um sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Jesus não é um rei, Jesus é o rei dos reis. E isso precisa ser aplicado na minha vida continuamente. Eu preciso me lembrar de Jesus todos os dias da minha vida como profeta. Fala, meu Senhor. Fala o que eu devo fazer. Fala como eu devo proceder. Senhor, me mostra. Eu preciso me lembrar de Jesus como meu sacerdote. Jesus, receba a minha vida, receba a minha oferenda, receba meu culto, recebe, Senhor, tudo que ofereço a Ti e leva ao Pai. Jesus é o meu rei e eu preciso ir para diante dele e dizer: Jesus, eu não dou um passo se o Senhor não disser como deseja, o que deseja. Eu quero te obedecer, te seguir fielmente. Agora veja bem, Jesus como profeta revela a luz. A luz que ilumina nossa mente, nos liberta da escuridão, da ignorância e nos liberta pelo Espírito da iluminação, nos liberta pelo Espírito de Deus que é luz. As pessoas caminham sem saber que rumo tomar. As pessoas caminham tomando decisões erradas, sem medir as consequências e depois piorando, agravando, embaraçando mais ainda suas vidas, porque não têm luz. Se eu tomo Jesus como meu profeta, eu tenho uma palavra profética dele, eu ouço o que ele diz, eu estudo a palavra sabendo, eu vou ouvir a voz de Deus aqui e eu vou seguir, então vem luz. Por isso ele diz: conhecereis a verdade, conhecereis a luz, conhecereis o profeta que proclama a verdade e sereis libertos. Jesus, o sacerdote, é aquele que derrama consolo, paz, alívio. Ele mesmo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como o sacerdote recebia a oferta do povo e levava a Deus pela liberação dos pecados, Jesus traz consolo, Jesus leva os nossos fardos, porque ele, como sacerdote, pode tomar as nossas culpas, o nosso pecado, o peso das amarras do pecado na nossa vida e levar ao Pai, dizendo: eu mesmo paguei pelos pecados, eu mesmo paguei o preço do pecado desta vida. E ele retira de nós o peso, a culpa do pecado e podemos viver descansadamente. Tem muita gente vivendo a culpa, o peso, a angústia do pecado, fruto de pecados na vida, sem saber. Andam religiosamente, cumprem todos os ritos religiosos, mas continuam com uma vida pesada, porque não sabem, não vivem, não experimentam Jesus como sacerdote, entregando a Ele, lançando sobre Ele, depositando nele toda a nossa vida, ofertando a Ele tudo que temos e tudo que somos, a fim de que Ele nos conduza em paz. Ele é o consolo, Ele nos leva a Deus, Ele restaura a comunhão com o Eterno e nos dá uma consciência e um coração purificados. Tem gente que vive e só age, reage debaixo de culpa, de medo, de temor, de complexo, de constrangimento, de chantagem. E a vida inteira é um peso, sem saber que Jesus é sacerdote, sem saber que Jesus toma nas suas mãos nossa vida e leva o nosso fardo. Eu e você precisamos viver lembrando de que Jesus é o sumo sacerdote. E Jesus é o rei. E o rei é o que traz a santificação, porque é o reino de santidade. Ele nos une debaixo de um só reino, o reino da luz, isentos de toda rebeldia, isentos da desobediência, isentos da ignorância e das trevas do império do maligno, império das trevas. Por isso eu preciso servi-lo e segui-lo fielmente, obedecê-lo de forma irrestrita. Se ele é o rei dos reis, eu preciso colocar minha vida alinhada com todo o seu reino. Eu preciso entender que Jesus é o meu profeta e ouvir a sua voz. Eu preciso entender que Jesus é o meu sacerdote e ofertar a ele toda a minha vida. Eu preciso entender que Jesus é o rei dos reis, o meu rei, e viver de forma absoluta em obediência à sua palavra. Em João, nós lemos no capítulo 1, verso 4, acerca de Jesus, João diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é o profeta. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Há muita gente, inclusive dentro da igreja, inclusive envolvido em todas as atividades religiosas, que vive debaixo das trevas, que não tem luz, que faz tudo errado, que toma decisões erradas, que vive obscurecido, que vive amargurado porque está carregado de consequências dos erros, das decisões enganadas, das decisões fruto da cegueira, das trevas. E Jesus é a luz, ele é o profeta. Busca Jesus como o profeta. Eu quero saber quais são as palavras de Deus acerca desse assunto, dessa área, desse pequeno detalhe da minha vida. E eu vou seguir. Jesus é o sacerdote. Então em João 14, verso 9, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Em outra passagem, Jesus diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o sacerdote. Jesus é aquele que nos leva ao Pai. Ele é o profeta que traz a palavra do Pai a nós. E ele é o sacerdote que nos leva ao Pai. E Jesus também, ele é o Rei dos Reis. Quando João Batista aparece no deserto pregando uma mensagem, ele diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E vem Jesus, e Jesus é o rei do reino de Deus. Eu e você precisamos conhecê-lo mais. Começamos a conhecer três características de Jesus que são soberanas sobre a nossa vida. Ele é profeta, sacerdote e rei. E essas três características, elas são um alicerce sólido, uma base sólida, uma coluna firme para edificarmos nossa vida e a busca do conhecimento dele. Se ele é o profeta da minha vida, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou estudar a vida, as características de Jesus, porque eu vou descobrir como ele é, o que ele fala, para conduzir a minha vida segundo a palavra profética, que na verdade nem é o que sai dele, é ele mesmo, ele é o verbo vivo. Jesus é o meu sacerdote, então eu preciso conhecê-lo, vou estudá-lo mais, porque eu quero aprender a me achegar cada dia mais a ele. Eu quero aprender a entregar cada dia mais minhas oferendas, minha vida, meu coração, tudo que tenho, tudo que sou. Jesus é o meu rei. Então eu preciso estudá-lo e conhecê-lo profundamente para agradá-lo a vida toda, porque ele é o meu rei. Eu quero obedecê-lo, quero segui-lo fielmente, porque eu não quero outro governo sobre mim. Eu não quero outro reino sobre mim, eu quero o reino de Cristo. Porque eu quero viver com o reino de Cristo por toda a eternidade. Meus irmãos, nós temos caminhado nesses 3 anos como igreja, edificando de uma forma sólida, bonita, nossas vidas na palavra de Deus. Irmãos, pode demorar, pode custar muito tempo e custa a nossa vida toda, mas nós não nos desviaremos desse propósito. Eu quero me tornar mais parecido com Jesus. Eu quero conhecê-lo porque ele é o meu profeta. Eu preciso de palavras de sabedoria, de direcionamento em perfeição, todo o tempo. E eu quero Jesus como meu profeta. Eu quero Jesus como meu sacerdote. Eu preciso ofertar ao Pai a minha vida. Eu preciso viver de uma forma abençoada nessa terra. Então eu preciso entregar minha vida nas mãos dele. E Jesus é o sacerdote que leva a minha vida ao Pai. E eu quero ele como meu rei. As pessoas à minha volta têm o dinheiro como rei. As pessoas à minha volta têm as coisas, os negócios deste mundo, passageiros, fúteis, como o governante da sua alma, da sua mente, da sua vida. As pessoas têm a filosofia humana, as pessoas têm o raciocínio humano, as pessoas têm o seu próprio umbigo como o rei da sua vida. E não chegam a lugar nenhum, e não vivem bem, e têm a família destruída, e podem ganhar muito dinheiro, mas um dia perde tudo. Eu não quero viver assim. Eu quero viver tendo Jesus como o rei da minha vida e vivendo o reino dele. Esses três fundamentos, eles são suficientes para eu nunca mais parar de estudar e conhecer sobre a vida de Jesus. Damos início a um semestre onde vamos nos aprofundar mais ainda, o estudo nos lares a respeito de Jesus. Queremos conhecer, primeiro intelectualmente, saber, memorizar doutrina bíblica acerca de Jesus. Esta doutrina bíblica acerca de Jesus que se chama Cristologia, que nos leva a estudar as características de Jesus como pessoa, como homem, como filho de Deus, fazem com que eu cresça nas experiências pessoais com ele. Que eu cresça na ação dele, transformando minha vida. Eu quero isso, nós precisamos disso. E nós caminharemos nesse semestre, crescendo na palavra, crescendo nas experiências do fogo refinador, transformando nossa vida, crescendo nos frutos semelhantes a Jesus.